Tango, Zulu 1, corrigindo, Papa Romeu, Zulu Índia Bravo, mantém as condições visuais no meu pé, corredor axé, reporte quando no farol da barra. Reporte na farol da barra, Bravo. No 864, chamo o centro Recife em 12685, alternando 2545. Vitor Charlie, hotel, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil, no 095, hotel. Papa Tango, Vitor Charlie, hotel, confirma o procedimento que irá realizar. IDB Zulu, final disso. Gente. Táxi Azul 4463, 85 a bordo, 1h30, alterna, Salvador. Azul 4463, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95, ajuste de altímetro 1095. Táxi, ponto de espera no 0 via Índia, ajustado no 095, pronto, do lado 295, 4463. Complete o procedimento RNAV e chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3295, obrigado, mal de interesse. Bom posto. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Patuno e Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95, o ajuste de altímetro 1015, copiado 17 a bordo. Autorizado pouso no 03804. Autoriza César para a Delta Fox. Bloco Delta Fox, autorizado César. Tango Vitor Charlie, hotel, desce inicialmente a 3 mil pés, ajuste no 095. 3 mil, 1095, hotel. Sou 2067, copiado 184 a bordo, 4:15, alternando o Galeão, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via 41, Taxiway Índia. Quando pronto, chame a torre 118.95, o ajuste de altímetro 1015. Gente, até uma ponte de espera 1895, obrigado. Ajuste no 015, tem a frequência dele. 015, aquele para 2.1. Brava, aquele para 2.1. Tenente Zulu Índia Bravo, reporte 20 milha Salvador. Sierra 2733, uma milha para a posição Conde, contato radar, mantenha nível de voo 100 na proa de Ponce, está me dando espera chegada, reporte contato radar. Eu já estou a bordo da presente e retomar a condição de transmitida, eu já estou a bordo. Boa tarde, Azul 4463, ponto de espera 10 horas. Azul 4463, boa tarde, a fazer a nave da Tanga na curta final, utilizada a linhar e manter, funciona 0. Posso passar a parte da Tanga e manter no 0, Azul 4463. Vitor Charlie Hotel, após pelo voo a Duna, autorizado final do procedimento MBB Zulu, desça para 2 mil pés, reporte quando estabilizado. Positivo, aperto pelo, por onde Duna, desça para 2 mil, com a estabilizado MBB Zulu, para 1 a 0, o Vitor Charlie. Visual Golfo 7, o Eco Delta Fox. Atango Eco Delta Fox, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre em 118, decimal 95. 1895. Patrão Salvador, boa tarde, parceria 223. Período 2230, acione identificação, via chegada MAN, desça para o nível de voo 050, ajuste no 015. Chegada MAN, desça para 050, no 015. Para saber do 2230. Chanel 6213, boa tarde, mantenho ponto de espera. Azul 4463, decolagem autorizada, pistola 0, Vancouver 60 grau, 099. Decolagem 0463. Alfa, Juliette, na 3, 2, 04. Decolagem. Romeu Zulu, Índia Bravo, tem a frequência livre, bom. Quatro, quatro, meia, três, decolando as 4-0, controle 1, 2-0, decimal 8, morro. 2-0, 8, boa. Lateral DR-MAT, interceptando o sinal do 9-7, Atlanta Fox. Atlanta Fox, foi autorizado, pistola 7, vento 1, 6-0, grau 089. E pouso no 7, Fox. 5-0. Coral, 1-8-0, 4-4-3. Série 5954, chamamento a critério, aguarde cópia, prepare a transição coral. ...1804, autorizado Juliette para o portão 09. Juliette 09, está 3804. Pode. Você é área 5954 na escuta do solo? Uniforme Tango Charlie 400 São Paulo, Lima em curso, separe da Euleda Motiva, aguarde cópia. Confirme o par destino. Conforme São Charlie, ciente, Aerostar, circulação no 7, aguarde cópia número 2. Obrigado, senhora. Pronto, 2067, mandei, ponto de espera 954, pronto, cópia. Uniforme Tango Charlie, pronto, cópia. Papapá, uniforme Tango Charlie, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, meu pé Zulu no 0, Ubave, Upper Zulu 1-6, Posmo, DCT Confins, DCT Chomode, após segue conforme rota do plano de voo, nível 400, saída Dial, Leda, Motiva, recolada 1-7, primeira curva, direita, transponder 5506, frequência do controle Salvador, 120, sétima 8. Uniforme Tango Charlie, conselhamento correto. Confirmo o POB autonomia. Uniforme Tango Charlie, POB de 4 horas. 4 horas de autonomia, chamamento a seu critério. Para o táxi, decolagem chame a torre, 118, décimo alanzinho. Do 4463, autorizada para o de Yukov. Está presente Yukov, 4463. Série 5954, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Golf 677, Vitor Tango Romeu, após DCT. Nível 200, saída da El, transição coral, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5477, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Pro vídeo já retorna pro do 366. Série 5954, confirma a rota do voo? Série 5954, cotejamento correto? Confirma a POB autonomia e alternativa? Meia direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Solo 8, decimal 9, 5. Tango Victor Charlie Hotel, autorizado, Alfa Kilo para o 4-3. 0, Ventana 30 graus, 099. 867, boa tarde. Gente da Lima, autorização para Brasília. Boa noite, 67, Lima em curso, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor 1, após voa Elefa. Decola da 10, primeira curva direita, transponder 5516, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Ok, 360 para Brasília, decola da 10, curva direita na Arbor 1, após virar do Elefa, Upper Zulu 17, roda do plano. Boa noite, 867, confirma o transponder? Boa noite, 67, cortejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Golden 067, decolado, alfonso 9, sub controle 1, 20, decimal 8, meu voo. 208, obrigado. Voo 2067, contato radar na decolagem, suba a via saída da El para o nível de voo 360. 360, voo 2067. Série 5954, confirmando decolar de intercessão. Atenda. Autorizada, linha de decolar, zona 0, Ventuna, 60 graus, 089. Para o controle. Voa, posição ótima, para o voo 2067. Também te vou ler na guarda de autorização do centro. Fez coisa. Passarela 2230, passou o Serra V366. Passarela 2230, compete o nosso serviço internacional. Torre 198, decimal 90. Torre 198, nosso, obrigado. Salvador, passarela 2230. Passarela 2230, bom dia, tarde, aguardando a aproximação, aguardando a autorização de pouso. A gente aguarda a autorização de pouso, 2230. Série 5954, decolou ao 51 no controle 120, decimal 8. Controle 1208, com força aérea 5954. Controle Força Aérea 2733, no ITER as descidas. Força Aérea 2733, desça para 4.000 pés, o ajuste no 05. Descendo para 4.000, ajustado no 05, 2733. Controle Salvador, Força Aérea 5954, decolado, perfil da saída da aerotransição coral. Agora 5954, contato radar na decolagem, subia saída da Alfa Romeo 200. Tente, subido para 200. Para 5954, autorizada a proa de Coral. Eu vou direto Coral 5954. Quatro, quatro, meia, três, cinco, nove milhas, sudoeste de Salvador, serviço agora encerrado, mantém de 180, chame controle Ilhéus na frequência 1201. 201, pode passar aí. O 2067, a missão para Recife em 1251, alterna 1235. 251, obrigado. Começando a história, tem que ser mais para a decolagem. Direita 2230, solo aos 55, direita solo 121, decimal 9. Lembrando a direita, solo 1219, passageiro 2230. O informe Tango Charlie, informe que devido à aeronave que decolou a frente, menor performance será aguardar mais 3 minutos para sua decolagem. Passaredo 2230, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 2230. Salve, boa noite, 67, pushback, estrada, posição 04. Boa noite, 67, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Bora para o táxi, 67. São 3216, pronto, copy. Então 3216, autorizado, Serra Bravo, Fox Trot Zulu, eu peço Zulu no 9, Bangu, DCT, Aguco, DCT, Fortaleza, nível 370, sai da Momo, transição, Froti, decola 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5524, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Fortaleza, decola da 1-0 na Momo, Froti, autorizado no 9, Bangu, Abuco e Fortaleza. Estão em 32 no 6, cotejamento do reto, reporte pronto para o pushback, está no meio. Passaria 2230, autorizado Juliette para a remota 12. Juliette para a remota 12, passaria 2230. Uniforme está gostando de decolagem autorizada, pista na 7, na 140 graus, 08 nós. Patango, Victor, Charlie, Hotel, reporte na saída do pátio 3. Boa tarde, decolou 58, controle 120, decimal 8, uma volta. Controle 208, uma boa tarde. Hotel autorizado, táxi via 41, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre 118, decimal 95. Saída da EL para o nível de voo 400. Na subida da EL, subindo para o 400, uniforme Santiago. Chapa Uniforme Tango Charlie, informa o tráfego, posição 1 hora, 11 milhas, rumo sudoeste, cruzando 190 em subida para o 200, Echo 314. Echo 314. Para o táxi 1853 e 30 com 20. Voo 1867, 1855 a bordo. Taxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway India. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro 1015. Seja em 1895 e 15, 867. Bravo Eco Romeu, acena identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 095. Controle Salvador, 2733, fazendo desvios à esquerda para livrar informações. O Serra 2733, desvios, após desvios, foi na proa do Serra Vitor 366, descida para 2510, aqui. Posto contabilizado. O Léo está estabilizado voando a proa do Serra Vitor 366, 2733. Papapá, uniforme Tango Charlie, chama Centro Recife em 1251, alterna 12835. 281-2835. Primária 1251, secundária 12835, papá, uniforme Tango Charlie. 1251-1235, me passa no carro, boa tarde. Golão 867, decolar 203, controle 1, 208, bom voo. 208, obrigado, Golão 867. Controle, Golão 867. Turismo, descida para 2500. Era 2733, autorizado 2500, reposta contabilizada. Reposta contabilizada. Turno 867, contato radar na decolagem, chuva via sair da Arboruna para o nível 360. Arboruna 360, Arboruna Controle Salvador, muito bom, boa tarde, azul 9302, informação Lima, 4200 ao 150, negativa RNAV. Azul 9302, aciona identificação, via chegada a mar e deixa para o nível de voo 0620, confirme o procedimento que solicita executar. 060, após TAP, se puder voar TASA por meios próprios. Será autorizado o procedimento do OR, o azul 9302. Mantenha a descida da chegada Mari e descida para o 060. Sim, 060 no Mari. O Sera 5954, chama o Centro Recife em 1251, no alterno 12835. O Sera 5954, chama o Centro Recife em 1251, no 12835. retorno sinal 2733. Era 2733, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na sequência 118, decimal 95. Pode chamar a torre, 6895 graus. Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, posto autorizado, pista na 0, ventuno 20 graus, 079. Posto autorizado por 2733. Identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste na 095. 070. Autoriza 1867, voa de Lefa. Voo 1867, chama o centro Recife em 1260, alterna 1288. 260, 288, 1267. Copiado 140 a bordo, táxi está autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxway Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1015. Papá Bravo Eco Romeo, autorizando a Pro de Serra Vitor 367, induzindo a Antana 2500 pés, autorizando sinal da Renato, recorte com a estabilidade. Afirmativo, eu poderia autorizar Alza, o Brava Eco Romeo, Joé, Serra. Papá Bravo Eco Romeo, mantenha então a Pro de pelo após pelo, voa Taza, indecida para 2000 pés, o ajuste no 015. Voa pelo, após Taza, 2000 pés, no 015, Brava Eco Romeo. Boa tarde, eu tenho 3 boa tarde, após o caravana agora na cortíssima final, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Após o caravana final, está autorizado a alinhar e manter no zero, 2642, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível 080, o ajuste no 095. Autorizada para o 080, azul 2642. 9302, direita para 4000, peso, ajuste 1015, cancelada de recepção de altitude. 4000, 1015, confirme. Cancelada as restrições de altitude em TAP, azul 9302. Livre da restrição em TAP, azul 9302. Comandou, boa tarde, CNR 6141, coloca mais. CNR 6141, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste 1015. Aciona identificação, descendo até o 090, na Bonf, é o 6141. CNR 6320, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 1900, ajuste 1095. CNR 6320, mantém o perfil de chegada Mari, número 7 na posição. Mari, aproximação 7. Papá, Papá Bravo, Eco Romeu, chame sinal Salvador na frequência 199.8. 1998, Bravo Eco Romeu. Azul 9302, confirme sua velocidade indicada. 239, 9302. 9302, redução de velocidade 2109, chame sinal Salvador na frequência 199.8. Reduz 210.19.8.9302. Papá, papá, Bravo Eco Romeu. Bravo Eco Romeu, descida para 2000 pés com 1015. 2015, está livre restrição do 220, então? É, desça para 2000 pés, curva à esquerda, voe para a TASA, está autorizada a aproximação VOR, pouso pista 10, câmbio. É, esquerda TASA, o Bravo Eco Romeu. Salvador Cordial, 9302. 9302, Cordial, desça para 2000 pés, número 2 para pouso. 2000, 9302, reduzindo 210, 2000. Tá positivo. Uno 255, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4015. Firmo. Uno 255, chame sinal Salvador, na frequência 199.8. Salvador, voo 1-2, tá boa, voo 1-2-5-5, descida para 4.015, voando Serra Vito 367. É, 4.015, 367, CNR 6141, desça para o nível de voo 070. 070, 6141. Controle Salvador, 3216, boa tarde. 3216, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 370. 370, via Momo, 3216. Salvador, muito boa tarde, fecha a minha 6226, transfere para o 0200, 170 com a informação mais. Oxenem 6226, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 080, redução de velocidade 2509. 080, reduzido 2509, CNR 6226. Controle Salvador, boa tarde, azul 2771, que está a mais. Azul 2642, chame sinal Salvador, na frequência 199.8. 98, obrigado, azul 2642. Azul 2771, aciona identificação. Identificou, Fernando, descido 2771. Descida para 5.015, é o número 4, para a ponta. 5.015, o número 4, 2509, na terra. É positivo, muito grande. O papá, papá, Bravo Eco Romeu, aproximação, reduza, checa o trem, avista a cabeceira? Ah, afirmativo, vai reduzir, vai checar o trem, é o Bravo Eco Romeu. Positivo, chame a torre, 1895. 7295. Sudoeste Salvador, desça para o nível de voo 130, o ajuste é 90-15, voando na Proa de Mário. 130, Proa de Mário, 2770. Oxenar 6226, reautorizada a descida, desça para o nível de voo 140, o ajuste é 90-15. Reautorizado para 140, confirma ajuste? Ajuste é 90-15. 0-5, 6-2-6. Salvador, ajuda 771, como é que isso vai direto Serra de 3-6? Informa o tráfego de posição 2 horas, 1 a 3 milhas, rumo sudoeste, cruzando 060 em descida para 4 mil pés. TN-3216, alguma possibilidade de voar flotilha? Atenção, perfil da saída, TN-3216. Cumprindo o perfil, tá 3216. Controle. Liga, Papa Romeo, Charlie Alpha, Foxtrot. Bravo Eco Romeo, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 099. Autorizado, Bravo Eco Romeo. 2500, código 0224, Charlie Alpha Fox, mantenha-se em condições visuais e a corredores, reporte quando parir. Azul 2642, velocidade 210. 210, afirmativo, 262. Uma vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 360, seu limite é a radial 270 do BR Salvador. Curva à esquerda, proa 360, limite radial 270 do BR Salvador, o 2771. Azul 2771, reautorizada a descida para nível 100. Autorizada a descida nível 100, 2771. Curva 255, complete a redução para velocidade de aproximação. Azul 9302, TASA, vista a cabeceira. Sempre, 9302. Gente, checa o trem, torre 11895. 295, obrigado. Sena 63, 6141, chame final Salvador em 119, decimal 8. 198, 6141, obrigado. Salvador, TAM 3144, com a informação mais. 3144, ação de identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 150, ajuste no 014. 150, Azul 2642, autorizado a Renato. É, Renato, autorizado, 2642. Então, 219. Já Patango, confirma o horário do, da notificação? 2, 2, 6, 6, 2, 6, reautorizada a descida para o nível de 130. 130, 6320. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0 vento 90 graus 089. Autorizado o pouso 9302. Para 2500, 6114. Controle Salvador, 8630, Luciano 6320, desço para 4000, 1015. 4000, 255 em aproximação, cheque o trem, torre 11895. 1895. Do 2771, curva à direita na proa 030, seu limite da Ranel. Direita pro 030, limite o hotel 270 do VR de Salvador. 270. Luciano 6141, velocidade 210, número 4. Reduzindo agora, para 210, 6141. Deixa para o nível de voo 080. 080-625. 4. Só comprou a secundária 2545, a primária é? Primária 1285. 3144, autorizada descida para o nível de voo 120. Autorizado 120, 3144. 9302 foi autorizado, pista no zero, no meio zero grau, no 09. Chame a torre 118, décimo 900. Prossiga. Porta Paripio, Thiago, por favor. Faz bom trabalho, 2014. Boa. Romeu, Charlie, Alfa, Tango, pronto, cobre. Tá, Romeu, Charlie, Alfa, Tango, autorizado, Salvador, Serra November, Juliette, Delta. Altitude 1.500 pés, decola com Pronorte, coordenação com a torre, aciona 01, 70, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Tata PLB 04, confirma a alternativa e autonomia? A intenção é que Vossa Senhoria não chegue no 368, eu quero curvar antes e o senhor vai seguir o voo 6141 da sua companhia. Controle, Salvador, o 271 está no limite da autorização. Oi, Serra Victor 368, azul 2771. Serra Victor 368, o 2771. Chefe. Nível 340, saída da El, lenda ótima, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5546, frequência do controle, 120, décima 8. Seu 3805, aconselhamento correto, reposta pronto para o pushback e acionamento. Azul 9302, autorizado Alfa Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, obrigado, 9302. 2771, está sobre ele, está para ali, cadê essa para 2500? 2500, 2771. Nossa. 1255 no talo de 26, direita 121 décimo 9. Cara. Descida para o 070, Oceaner 6319. 070. 44, desça para o nível 080. 0803, não passa. Azul 2642, pouso autorizado, pista no zero, ventou no 70 graus, no 09. Leve pouso que está no zero, azul 2642. Azul 255, táxi de Alfa, reporte, acho que da Juliette. Alfa vai embora antes da Juliette, 255. 233 está acionado e o próprio parque. Confirme. Portland 1530 para Siri. 792, obrigado. Romeu Índia, 1000 pés, via corredor. Decolada 17, curva à direita, via corredor Axé. Aciona 0157, frequência do controle 120, décima 8. 0110, transmissor, limite radial 270, Salvador, tá? 3144. Ele no ticket, geralmente à direita, passando 4 e 400 e descida. Positivo, amigo, eu tô achando lindo aqui o local, pode me manter essa proa aqui, tá ótimo. É, realmente, esse litoral é privilegiado. É, só queria estar aqui embaixo agora. Oceano 226, desça para 2500 metros. 226, 2500, mantendo a proa. Melhorou ainda mais. Intenção é essa. Oceano 6320, em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre. Frequência 11895, Oceano 6320. Cheque o trem, chama a torre, 6220. Azul 2771, aeronave autorizado. Aeronave autorizado, 2771. 2 no solo aos 28, livre à direita, chama o solo no 21 no decimal 9. Direita, solo no 21 no decimal 9. É, Delta Fox, prossiga. Milhas, rumo norte, cruzando 050 em descida, é um Airbus 320. 320, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Prossegue, aguarda pista livre. Espera 2736, reporte pista livre. Vai apontar pista livre, 2736. É o Charlie Alpha Fox, voo rotatório, reporte visual comigo. NR6315, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 080, seu limite é a radial 300 para Salvador. 3144, descida para nível 0740. 0740, está atingindo o limite 270, radião. 3144, limite, seu novo limite é radial 300 VR Salvador. Limite radial 300, tá? 3144. Azul 2642, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, azul 2642. O senhor número 315, vossa senhoria vai seguir o voo 6226 da sua companhia. Desça para 4000. 37 Tango Yankee, Spock identification via arrival descent flight level 080 KNH 1014. 1014, flight level 80. Azul 2771 em aproximação, cheque o trem, torre, frequência 11895. Tem baixado travado já, torre 11895, 2771, boa. Boa, oceano 6226, velocidade 170 nós. 6, reduzindo 6226, 170. Oceano 6315, direita para o Serra Vitor 366, desça para 2500, autorizada a RINAVE. 3366, 2500, autorizada a RINAVE, oceano. Charlie Alpha Fox, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 18, decimal 95. 295, Charlie Alpha Fox. Oi, bom dia, boa tarde, Papa Romeu, Charlie Alpha Fox. Boa tarde, Charlie Alpha Fox, prossiga. Ah, não, através da rotatória, pensando em prosseguir para o 4-3, se possível.